estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para a série. E hoje nós estamos aqui, porque ó, tá pegando pra caralho o microfone do áudio, deixa eu até baixar um pouquinho dele. Hoje nós estamos aqui pra bater um papinho, né, porra, é o penúltimo podcast do ano. Então a gente resolveu fazer, né, mais uma vez, algo mais contraído, né, algo mais de boa. E até porque nós estamos aproveitando nossas férias. Ah, como assim, férias? A gente não deixa de gravar ao vivo pra vocês. Mas, nesse momento, até o fim de janeiro, não teremos mais podcasts editados, ok? Antes de começar, estamos aqui na bancada hoje. Eu, Rafael Tanicho, Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Outcast. Eu. Estamos aqui com o João. Eu. E vamos lá. Antes de começar, ainda, vamos falar que em todos os podcasts ao vivo, nós interagimos com nossos queridos ouvintes pelo grupo do WhatsApp. Para você acessar o grupo do WhatsApp, basta você ir na postagem desse podcast e vai ter um link. Em cima desse link vai estar escrito algo como clique aqui e entre no grupo do WhatsApp. Eu acho que aí fica bem, né, explícito o que você tem que fazer. Se até os bots acham, você acha também. Exatamente. Só que quando é bot, a gente manda muita rola pros caras, né? Né, Pedro? Eu não sei de nada, não. E ajude a gente no PicPay. Procura pela gente, @locomotiva26. É, deve ser isso daí. Que lá tem os planos de assinatura que você pode doar de 1 até... De 5, né? De 5 até 750 mil. Porque tem que ser o suficiente, pelo menos, pra gente comprar um Guaraná. É, tá foda a vida, velho. Exatamente. Tá foda. Por exemplo, hoje nós, agora a gente tá num esquema diferente aqui de gravação. Diferente de gravação, né? Agora a gente olha um na cara do outro. Até semana passada não olhávamos. E... só tá faltando um ar-condicionado bonito aqui pra ficar tudo chique. Então... tá calor pra caralho essa merda. Exato. Porra, então a gente precisa da ajuda de vocês no PicPay pra gente conseguir gravar, né? Quanto mais felizes a gente tiver, com mais qualidade vai sair o papo, certo? Então vamos lá. Vamos começar falando de Sonic. Eu quero morrer, gente. Mata eu, por favor. Ah, velho, o que eles estão fazendo, velho? Tipo, tem esses exemplos ótimos de uma bela adaptação em CGI humano, tipo o Mogli, o Pikachu, até o Pokémon Pikachu. Ficou legal. Mano, aquele bicho é bizarro, cara. Ele parece um aborto que passou por não, um calma, compressor calma, calma. De metais. A gente não tem, né, a face dele. Mas, tipo, a gente não tem aqueles bracinhos pelados. E nas perninhas peladas. Caralho, as pernas daquela bosta estão mais grossas que as minhas. Exato. Então, e, tipo, tem aquela foto do Sonic, né? Da virilha dele pra baixo. Daqui tá a ponte, né? Porra, exato. As pernas dele estão tão afastadas lá que eu acho que vão fazer realmente o Sonic de Uganda. E tem também o... aquele teaser que, ó, eu não sei quem pensou, porra, esse teaser vai ser do caralho e muita gente vai ficar feliz com isso. Nossa, é sério, eu não vi ninguém na internet falando bem dessa porra. É um lixo. Cara, não tem como, cara. Você, porra, braços peludos, pernas peludas, eles vão fazer com o quê? Aquele Sonic Lobisomem que tem naquele jogo lá? Porra, desse jeito já basta eu, né? É, exatamente, porra. O jogo do Sonic Lobisomem é legal. Vai tomar no cu, João. Ok, ok. É que o João não conheceu as coisas boas do Sonic. De verdade. Mas eu nunca gostei de Sonic. Ok. Eu não te julgo, porque Sonic é bem, assim, ame ou odeio, sabe? Tipo Brasil. Ah, mas é bom pra caralho. É meu deixa. É bom pra caralho. É bom, Sonic é da hora. Agora é esse filme me deu um ódio da vida. Eu até coloquei no status do WhatsApp lá que, falando, ilustrando decepção com uma imagem só, e era a imagem do Sonic. Sim, pra caralho. Pô, nossa. Eu fico pensando e fico lembrando das imagens. E eu ainda fico, porra, alguém... Eu imagino o cara que criou o teaser ainda, ele falando, não, galera, olha que foda o que eu fiz. Alguém vai achar isso muito isso do caralho. Isso vai ficar bom, só que, tá ligado? Esse alguém deve ser a mulher dele, que falou, nossa, meu querido, realmente tá muito bom. Só que pras amigas, ela falou, nossa, viu, ele cagou no Sonic. Eu acho que foi a amante que ficou meio assim, era um cara com muito dinheiro. Aí a amante interesseira chegou e falou, não, tá legal, deixa eu garantir o meu aqui, né? Tá doido. Exatamente. Puta, imagina cara. Isso sendo aprovado numa sala, numa reunião, ele mostra o vídeo num telão assim, todo mundo olha um pro outro, fica aquele silêncio perturbador. Vai tirar as coisas de perto do João, né? Porque ele fica batucando e tudo. Exatamente. Aí ele falou, não, tá legal, aprovado. É, então, nesse caso também, a gente teve o Shun mulher. Cara, eu acho muito diferente, porque eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que não é pra gente. Cara, exato. Agora me fala o que vai acontecer quando entrar na saga de Hades. Por quê? Por causa que o Shun, ele é o receptáculo do Hades. É, simplesmente colocaram uma mulher pra depois ela virar trans. Ah. Não, zoeira, não sei se é isso. Não, mas qual que é o problema? Ah, mas sei lá, cara, não tem necessidade, sabe? Por causa que, tipo, o que eu tava conversando. O Shun, ele basicamente, principalmente no começo que aparece o Ikki, ele fica, Ikki. Só que é legal por causa que ele é um cara que faz parte do grupo. Se é uma menina, ele vai virar donzela em defesa, sabe? Ou talvez não, porque eles estão fazendo a série totalmente diferente. Eles não vão refazer exatamente cada passo da série. O que abre brecha pra reimaginar algumas coisas. E eu acho totalmente válido, porque assim, o Shun já era um personagem totalmente afeminado. O pessoal tá reclamando que foi muito preguiçoso colocar ele como mulher. Eu não vejo problema nenhum. Primeiro, porque o desenho não é pra gente, que nós temos de 20 anos pra mais tirando o João. De qualquer forma, também não seria pra você o público-alvo. E, velho, se fizer bem feito, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum. Eu não gostei muito da animação, não. Ela pareceu muito plástica. Aí que tá a questão. Não é um problema do Shun mulher. É. Os problemas que vão ter nessa série vão ser todos problemas de execução da animação. Sim, por exemplo, a Batalha do Santuário... Que é um filme que não é bom. O enredo daquele filme é... Cara, eu gosto. A história daquele filme é... Quê? Eu, sério. É o de 3D lá, não é o último? É. Eu acho. Não, ele gosta do Sonic Lobisomem. Ele é legal por causa que, tipo... O João hoje perdeu a credibilidade dele, foda, né? Mas enfim, João. Por que que ele é bom? Cara, eu acho ele legal por causa que, assim... Não tinha muito como você fazer um filme que adaptasse toda a saga... Sem ele ser ultra atropelado. Então, mas tinha como você não cagar no Máscara da Morte. Eu podia mostrar uma luta mais legal, né? E ali também colocaram outro cavaleiro sendo mulher, que é o caso do Afrodite, né? Uhum, que é da florzinha. É. O Afrodite ali também é mulher. Mas isso foi o de menos. O que fudeu foi o Máscara da Morte, que é o cavaleiro mais tenebroso da vida ali. Bad boy, bad vibe. Virar um cara circense, cara. Eu não vi, então não vou opinar. É shop. Só que assim... Não, vai lá dele não, Pedro. Só que assim, a animação foi boa. Cara, sim, a animação me encantou, bonita, velho. Achei linda. Principalmente nos detalhes das armaduras de ouro, eu acho, então, nossa, foda. E aí quando eles trazem pra uma animação do Netflix... E Netflix, né, não criticando Netflix, afinal Netflix tem coisa boa pra cacete, é... triste, cara. Me afastou um pouco, me deu um desgosto ali. Sim. Pedro, tem alguma coisa aí? Não, o que eu falo é isso mesmo. Não vai fazer diferença contanto que eles façam bem feito. É a mesma coisa que, por exemplo, o pessoal criticando o She-Ra, sendo que são uns caras barbados que não são nem o público-alvo do bagulho. A animação de She-Ra é linda. Cara, é fantástico. A primeira She-Ra era a Graciane Barbosa, né? Mas era assim, ela era um clone loiro das outras mulheres, que também eram clones de cabelos diferentes das outras. Era tudo muito genérico. Sim. Agora tem muito mais personalidade. Eu achei que ficou muito bom o que fizeram. É, não, eu gostei. O que eu não gostei foi o que fizeram com o Thundercats. Não, Thundercats foi sacanagem mesmo. Thundercats foi... cagaram no pau. Também, de novo, não somos o público-alvo, entre aspas, não temos direito de reclamar. Que, na verdade, ninguém tem direito. Se tá com saudade do antigo, vai lá e assiste o antigo que ainda existe. Sim. Agora, realmente, eles fizeram uma merda, né? Eu não gostei. Não, mas eu não sou capaz de opinar. Frisando o que você falou, de fato, nada do que sair de alguns anos atrás aí... pra frente vai ser pra nossa época, vai ser pra nossa idade, e saca? Assim, o pessoal que pegar pra assistir hoje em dia, que não viu o original, pode ser que ache muito da hora, sabe? E vai ver o original. Era uma animação bem tosca, né? Sim, às vezes é bom, né? Porque quem gosta mesmo acaba conhecendo os antigos, né? Talvez. Mas, sei lá. Eu gostei do Thundercats novo. Os escrotinhos lá? Não, aquele com o gráfico Steven Universe. Não, eu falo aquele do da pegada mais anime. Não, não é isso. Do Steven Universe. Ah, sim, pegada... sim, que lá é cagado pra caralho. Então. Eu não assisti, mas porra, Thundercats era um bagulho, né? Thundercats era foda. O antigo com gráfico de anime também ficou bom pra porra, só que esse novo aí é... Não, só uma pergunta, defina gráfico de anime. Manja essa pegada de anime que eles fazem? Não, ele tá te zoando, ele tá sacaninha, velho. Tá sacaninha. O João hoje tá engraçadinho, ele gente. Tá. Tomara que ele morra. Agora, eu vou bater na mesa. Comparado com o She-Ra, por exemplo, que ficou legal pra caramba. Eu, pelo menos, prefiro ver uma She-Ra com bastante expressão, com... assim, que representa hoje em dia, não aqueles anos 80 e 70 que foi criado só pra vender boneco. Sim, sim. Ficou bem mais legal. É, porque esse negócio, por mais que a gente não seja o... Agora o McDonald's seja... pode ter boneco da She-Ra. Sim. Por mais que você, a galera não seja o público-alvo, pra pessoal mais novo, esse tipo de visual é muito mais atraente, né? Sim, se você pegasse um negócio mais antigo, seguindo pelo menos o clássico, fala, ah, isso aí é, né? Então eu acho interessante. Adaptar pro novo tipo de público que existe. Uma curiosidade. Esse... Thundercats versão anime. No curso do Márcio Seixas eu dublei um pedacinho ali na hora. Sério? Eu não lembro o nome do personagem. Chacal, sei lá que porra que era. Era um... Mas a dublagem não, é sua, tem até não. Não, né? Ele não, só no, fez durante o curso, já. Pro curso. Nice. Caraca, foi bacana. Que foda. Então, por um momento eu dublei Thundercats. Olha que bonito, cara. Que show. Temos perguntas do grupo? Temos várias do Renato aqui. Não, vamos lá. Primeira, Aquaman ou Shazam? Qual filme deverá ser melhor? Não sei, eu não vi o Aquaman. Não dá pra assistir, eu não tenho que assistir eles primeiro, mas, assistir, mas o que mais me agrada, pelo menos até agora, é o Shazam. Então, me atraiu mais. Mas dizem que o Aquaman tá muito bom. Comparado padrão DC. Então, eu acho que o que tá fugindo mais do padrão DC é o Shazam. Mas ele tá indo muito pro padrão Marvel. Eu acho que fugir do padrão DC... É a melhor coisa a fazer, exatamente. Mas eu falo padrão de qualidade DC. Por exemplo, se tivesse um padrão de qualidade em, vamos falar aí, qual que é aquela merda, Esquadrão Suicida, talvez seria bom. Agora, o Aquaman estão falando que tá bem legal, eu tô querendo ver. Sim, eu ouvi dizer também que tá interessante o filme. É que assim, sei lá, eu não gosto do Momoa também, então tem várias... Eu gosto, ele é eu acho ele um ator legal. Eu acho ele sexy. Ele pode dominar o meu corpo, né? Não, ele parece ser gente boa, ele parece ser simpático, mas não sei, cara, eu não gosto da atuação dele. Ele atira machados, cara. É que ele é bem aquele brutão, né? Escrotaço. Tá, né, ele fez um haka na apresentação, ela ficou legal pra caralho. Isso daí ficou pra caralho. Ok, continua. Próxima pergunta aí. Próxima pergunta. Qual o momento que vocês gostariam de ter gravado pra poder rever, mas infelizmente não possuem registro além da memória? Vixe. Caralho, velho. Cara, isso é uma pergunta boa. Mas é uma pergunta que, tipo, sei lá, daria um cast talvez só sobre isso. Daria. Eu acho que não é válido a gente responder também, porque a gente vai ficar muito tempo pensando aqui, né? A gente pode pensar e responder depois. É, a gente pode fazer em outro cast. Talvez. Não, isso daí dá pra guardar um tema pra um cast mais reflexivo, assim, tá ligado? Sim. Nice. Uma mulher pra vida toda ou uma mulher diferente pra cada mês da sua vida? Por uma única vez, não importa se você se apaixonou ou não. Uma mulher pra vida toda, cara. Pra vida toda. A minha mulher pra vida toda. A minha também. Nossa. Mulher pra vida toda. Apesar de, normalmente, a gente fica pulando de galho em galho até que encontra a mulher pra vida toda, né? Acho que você fica com a mulher pra vida toda e trai ela todo mês com uma mulher diferente. Não, mas agora... ok, João. Você agora, faz isso, né? Só pra saber qual que é o e-mail do sua amiga. Ela não usa e-mail, ela é século XX. Eu conheço o sogro dela, não tem problema. Ok, vamos mandar pro Fabião. Caralho, o que, que eu ia falar em relação a essa pergunta, porra? Sei lá, não sou você. Não, já diria Jota Quest. Agora a lei é cada macaco no seu galho. Então não dá pra ficar pulando de galho em galho mais, cara. Eu posso porque eu tô solteiro. Sim. Você não tem como ser igual a alguns séculos atrás que você vai lá e compra uma mulher pra você passar o resto da vida. Não, você tem que ir tentando. Olha a nostalgia do Pedro. Depende falando. Do lugar que você entra na internet, né? E dependendo da criptomoeda que você tiver, Às vezes você consegue. Caralho, pessoas, mano, desculpa por todas as falas do João estarem estouradas. É porque ele não decide que tom ele vai falar. Desculpa, é verdade, gente. A faixa dele tá uma loucura. Cara, aqui. Todo, ó, aqui. Daí a gente volta um pouquinho. Aqui. Ali. Daí a gente volta um pouquinho. Cadê? Que tem mais um aqui pra trás. Ali. Aqui. Tem mais um aqui pra trás. Vamos tocando, tem mais pergunta. Aqui tem mais duas. Desculpa, certo, gente. Se você fosse acabar com a humanidade, qual seria o método escolhido? O meu já aconteceu. Ponto, só isso. Eita. Olha, eu acho que eu ia dar um jeito de um presidente bem escroto ser eleito nos Estados Unidos e outro bem escroto ser eleito no Brasil. Oh! É, na verdade, o que tem um pouco a ver, que eu ia falar é do tipo começar a trazer a burrice pra cabeça das pessoas e eles pararem de se preocupar com questões ambientais. Eu colocaria o Olavo de Carvalho como presidente dos Estados Unidos. Nossa, colocar o Olavo de Carvalho qualquer, como porta-voz de qualquer coisa já é motivo pra matar a humanidade. Na real, sendo absoluto, eu sei lá, acho que infertilidade seria um método fine. Ah, é só a gente seguir o que o Japão tá fazendo, cara. É isso aí. O Japão tá pagando pros outros engravidarem pessoas. É, não, eles pagam pras pessoas fuderem por causa que os caras não saem de casa. E no Brasil, cara, não pode tem... mais. Cara, olha, show. A gente pode levar um negócio que tá acontecendo no Brasil pro Japão, a bolsa estupro. É, pra bolsa lógico. Estupro, cara. É aquele negócio. Pra caralho. Você achando que ia voltar pra 64? Fica tranquilo, a gente vai voltar pro século 5. É, pois é. Tipo daqui a pouco. Mesmo. Ah, pena de morte, coloca na cruz. Mete na fogueira. É. Bruxa. Vamos começar a pesar, colocar a mulher de um lado e um pato do outro. Pato. Olha, ou eu colocaria o Suede como Deus. Próximo, vai pra próxima. Se você fosse salvar parte da humanidade, como você escolheria quem salvar? Eu acho que o jeito mais fácil é o método Thanos. É, aleatório. Aleatório, matou. Por causa que é porra, justo. Porra, mas isso é meio bosta, hein? É justo. Uma cagada do filme falando nisso... Que pena que Thanos esse podcast faz... não é censurado. É, então, Thanos faz isso, mas ele tá contando nessa metade do universo ou não? Não. Ou ele tá... É fora ele matar metade? Acho que é fora ele, porque naquele momento ele é meio que onipresente, onipotente, onisciente. Isso é injusto, né? Porque se ele quer fazer um negócio sem pesar nada e fazer aleatório, ele deveria estar na conta. Mas, cara, ele morre, o cara pega a luva e volta no tempo e desfaz. Pronto, parabéns. Não, né? Mas como você acha que vai ser o final do próximo Vingadores? Vai ser exatamente isso. Exatamente. Mas enfim, não, eu não usaria o método Thanos. O método Thanos é meio... Sei lá, cara. Rinches até a morte. Rinha de pessoas, né? Rinha de pessoas. Não, rinha de galos. Não, mas a gente ia se fuder porque a gente é pobre, cara. É, não. Verdade, a gente é pobre, a gente é gordo, a gente é fraco. Exato. Mas a gente não faz rinhas de galo. Eu sou gordo e fraco. Rinha de galo? Você é fraco pra caralho. Eu sou fraco. Por que rinha de galo? Ah, sei lá, cada família elege um galo, família que perder morre. Nossa, olha, esse é o galo da minha família. Fazer tipo Coreia do Norte, né? Qualquer coisa que acontece, você sacrifica a família inteira e despedaça em praça pública pra servir de exemplo. Exatamente. Quem nunca... Caralho. Perguntas, por enquanto, só isso. Tá. Empate em eleição na Califórnia foi resolvido com o D20. E o cara e um acerto crítico definiu o vencedor. Ele deveria ganhar dois mandatos com essa porra, então. Devia mesmo, puta, cara. Puta merda. Porra. Double damage, cara. Double damage, cara. Nice. Foda, nice. Não, foda. Muito bom. E eu acho justo pra caralho. Porque, assim, se ele empatou com alguém, quer dizer que ele teve... basicamente a mesma quantidade de votos. Sim. Então, se fosse fazer uma nova eleição, era muito capaz do resultado ser igual. Então, tira lá no Paro Ímpar, no D20, que foi. Justíssimo. No Paro Ímpar é nice. Olha, uma coisa bacana pra quem fala mal de Minecraft. Porque Minecraft, tudo bem, ó, são cubos. Minecraft, plante bambus no jogo para salvar pandas no mundo real. Parte das vendas do pacote de skins que tem bambus também será destinado à ONG de conservação do meio ambiente. Olha que bom. Oh, isso é nice, mano. Na verdade, o panda não tá mais na lista de animais em extinção, graças a tudo que o pessoal trepando. Fez. Adeus. adeus, né? Pau no cu. Mas isso é muito legal, porque o Minecraft já era bem usado em cursos de sustentabilidade para as crianças criarem cidades que se autossustentam. Até em programação ele estava sendo usado e agora é um puta de um uso, né? Minecraft os caras zoam, mas é por causa que o tipo de conteúdo que foi usado para produzir é realmente um tipo de conteúdo meio tóxico, mas... Ele é uma puta de um jogo que pode ser usado como ferramenta de aprendizado e ensino para desenvolvimento de criatividade do caralho. Eu penso hoje em dia, boa parte do que eu tenho de criatividade é por causa do que eu brinquei com Lego, né? Que eu tinha bastante Lego no Japão e eu brincava muito. Então, antes que eu era pequeno, até queria ser engenheiro, essas coisas assim de criar, que eu gostava de exercer minha própria criatividade. Mas eu imagino que para crianças de hoje Minecraft sirva dessa maneira. Ah, sim. Mas mesmo assim, a questão eu não acho que é a toxicidade do negócio, é a banalização. Uhum. Que começou a aparecer tanta gente fazendo tanta coisa de Minecraft que encheu o saco e começou a cair naquele ponto que todo mundo começa a achar que é ruim porque todo mundo faz. É. Só que pensa bem assim, as pessoas que estão fazendo, ninguém tá fazendo um negócio do tipo, igual no Red Dead Redemption, eu matei uma feminista e olha que deu. Eles estão fazendo um bagulho assim do tipo, vamos construir tal coisa, vamos criar uma história. Criar história, cara, é criatividade pra caralho. Joga no Google aí. Fui jogar Minecraft e comi uma mina. Olha no que deu. Né? É sério, tem esse Deve vídeo ter. Existe. Mas você vê, a maior parte do pessoal que faz, tipo, a gente critica pra caralho o Rezende, por exemplo, mas ele criou uma história dentro do Minecraft e isso incentiva as crianças a criarem as próprias tem também. Tem aquela música, né, do... Olha, confesso que isolado. No começo eu achava deveras interessante esse conteúdo. Por quê? Porque era um conteúdo fácil... Fácil assim, né? Você tem que criar um roteirinho e tal. E dá view pra caralho. Dá view pra caralho. Então, ele foi inteligente pra cacete. Sim. O Leon começou no Minecraft. Né? O Leon do Coisa de Nerd, do Cadê a Chave. O Leon hoje ele é bom. Não, mas o Leon evoluiu, né? Mas mesmo assim, às vezes um conteúdo igual eu mostrei no grupo outro dia... O cara construiu um Game Boy com Pokémon Red no Minecraft. Cara, isso, funcional. Isso é absurdo, cara. Ele mostrou embaixo todo o circuito gigantesco que ele criou para o negócio funcionar. A única coisa que ele não conseguiu fazer foi o bug. O bug do Mew. É. A única coisa que ele não conseguiu, cara. Quem assistiu o último Godzilla? Não, mas o 2, você fala? Não, o último. Não, dois, assim, o último eu assisti. Eu achei nice, eu achei legal. Então, o novo... É, imagens altamente plásticas mostram Rodan, Mothra e King Ghidorah atacando helicópteros e caças. A escolha de cores dessa imagem achei fantástico. Cara, eu tô ansioso pra esse filme por causa que eu acho que é um bagulho que, mas uma coisa que me incomoda no trailer desse filme. Cara, eles estão jogando monstro pra caralho, não, né? Mas o negócio que me deixa puto no filme do Godzilla, uma coisa que eu achei que era de necessário no primeiro, é eles focarem nos humanos e não focar no Godzilla. Olha as cores. Cada um com uma cor diferente e muito doido. Porra, bom pra caralho. Sim, só não, que... Não, isso aí não é. Vai passando pra frente. Não, mas esse do Godzilla, bom pra caralho. Do Mothra legal. Também. Do Rodan também. E o Ghidorah. Tudo cores contrárias, né? Porra, mas vão juntar os três num filme? Isso é treta, e depois hein, vão fazer o do King Kong, mano. Do pois King é. Kong contra Godzilla, né? É. Sim. Tá legal pra caralho, velho. Você é louco. Mano, mas eu acho muito foda, cara. Principalmente o primeiro, porque ele tem um drama muito fodido que eu acho que é muito mais parecido com o que aconteceria. O primeiro tinha o Bryan Cranston, né? Não, desse é o último que saiu agora. É, sim, do Bryan Cranston. Eu tenho aí em Blu-ray, só que eu não vi ainda. Cara, ele é legal, cara. Porque esse negócio de drama... é mais pesadinho. É derivado do Godzilla original, que o Godzilla partiu pra uma galhofa foda a partir do 2. Primeiro era um drama muito fodido em cima das consequências da energia nuclear. Vocês viram aquele o Godzilla de 2005, 2002, não sei. Eu vi no cinema. Cara, bom, hein? É um lixo do caralho aquele filme. E o final, que ele abre espaço pra uma continuação, que todos os ovos foram destruídos e aí aparece um indo embora. Assim. Ainda bem que não fizeram, né? É ruim, velho. Porra, que filme merda. Eu fui ver essa porra no cinema. Primeira vez que eu senti vontade de sair de lá. Nossa, é foda. Fora que filme é ruim mesmo. Ah, tem tanto filme que eu já fiquei com vontade de sair. Tipo aquele Pequeno Vampiro. Pequeno Vampiro. É, não é Pequeno Vampiro? Eu só queria declarar uma... Que era o moleque do Stuart Little lá? Nem pá. Ah, enfim. Eu queria declarar aqui que eu assisti um filme ontem que é muito nice, Babadook, pra quem quiser assistir. Bom pra porra. É doido, é bom. Legal filme pra caralho. Do caralho. Legal pra caralho. Só isso mesmo, gente. Só peço pra quem falar, ah, mas esse monstro é tosco. Ele saiu de um livro infantil. Então, e é um monstro de um pesadelo de criança. Então, saca? É, tirando isso, todo o drama da família e tudo mais, é muito foda. Sacou? E é uma puta analogia pra você... Sobre os problemas da família que você deixa trancado e... Sim. Porra, é do caralho. Ah, agora eu lembrei, eu assisti com vocês. Primeira versão de Glass tinha mais de 3 horas de duração. Cara, esse é um filme que eu tô ansioso pra assistir. Eu não vi o outro ainda. O Fragmentado. Fragmentado é bom pra caralho. A cena pós-crédito é legal. É, legal. Ok, você já me deu spoiler que tem cena pós-crédito. É, cena pós-crédito é o... É o que... É o sei lá, Glass. É. Cena pós-crédito é Glass. É. Por causa que a cena pós-crédito é que junta os dois filmes. Sim, é óbvio, né? Verdade. Tivemos... O trailer. O trailer do Vingadores. Não é bem o trailer, é um teaserzinho. Sim, cara. Sim. Que da hora, legal, véio. Legal. Mas assim, bati no microfone. Aí, fala de mim. Basicamente... Eu não estourei todas as vezes o microfone. Basicamente, é reafirmação que a gente já sabia, né? Tava todo mundo fudido mesmo. Sim. Só que eu te falo, eu fiquei muito mais de pepi duro com o segundo trailer da Capitã Marvel do que com esse. Por que você ficou de pepi duro com o trailer da Capitã Marvel? Porque é muito foda. O filme, aparentemente, tá extremamente foda. Agora o Vingadores, óbvio, é só um teaser, não é nada. Eu achei ok. É tipo o primeiro trailer do Capitã Marvel que eu também achei ok. Sim. Mas eu achei legal por causa que eles não têm... Mas uma coisa que me incomodou foi aquele... Tipo assim, por causa que eu gosto de quando algo é uma coisa só, sabe? Tipo, ele é melancólico ou ele é, sabe? Não gosto quando é melancólico e fica felizão no final. Que é o que acontece nesse trailer, né? Todo mundo bad. Aí dá esperancinha. Calma, ali vai além de um alívio cômico. É uma esperança, né? É, porque tipo, até então os Vingadores não sabiam... Que o Homem-Formiga tava vivo. Uhum. Porque ele tava desaparecido desde da Guerra Civil. Então aí pra eles é... Então, tipo, na hora... Tanto que o Capitão América pergunta pra Romanoff... Pergunta, tipo... Isso daí é uma gravação antiga? Fala, não. É de agora. Ele tá ali fora. É, eu achei assim, que tinha muito mais coisa interessante que eles poderiam ter usado aí. Mas pegar um Homem-Formiga que sempre foi um personagem mais ou menos no universo... Mas o filme é bem bom, viu, cara? Eu não vi ainda. É bem bom. É, legal. O 2 eu não gostei muito, não. Mas o 2 é eu não assisti bom. Ainda. É meio... Porra, tem a Evangeline Lilly, cara. Não, não dá pra reclamar muito. É claro que eles não iriam colocar a Capitã Marvel lá, que seria muito mais da hora ela aparecendo, acho. Sim, mas aí é que tá. A Capitã Marvel vai salvar o Stark. Isso é muito evidente. O Stark tá morrendo, acabou a comida e água dele fazia 4 dias, o oxigênio ia acabar no dia seguinte. E é muito evidente que vai ser a Capitã Marvel que vai salvar ele. Eu vi umas fotos por causa que a Piper, né, que fala o nome? É, a Piper. Ela tava com roupa de. Com armadura igual a do Homem de Ferro numa foto que ela postou fazia muito tempo já. Sim, mas aquilo lá é uma roupa dela mesmo. Então ela vai ter uma roupa mesmo. Olha, só um comentário, pessoal que estiver ouvindo, pode ser que vocês peguem algum ruído porque tá caindo uma chuva fodida lá fora, mas. Sim, estamos tentando fazer com que isso não aconteça. Vamos ficar em silêncio por 3 segundos. Não, tá de boa. Aparentemente tá de boa. Show. Withering With You. Veja o pôster do novo filme do diretor de Kimi no Na wa. Pronto, partiu chorar. Vocês já assistiram? Assistiram todos dele já? Não, só vi. Eu cheguei a protestar. Mas não cheguei a assistir inteiro ainda. Qual foi esse que a gente assistiu no Suede? Aquele dia? Que ele tava enchendo o saco pra caralho? Acho que não. Que até que você ficou puto, mas depois a gente ficou meio bad por causa do filme. Qual o filme? Eu acho que não, porque eu tinha assistido sozinho esse filme. Qual filme? Você assistiu a animação? Que era o Meteoro, pá? Ah, não, é o outro então que a gente assistiu. É o da Surda? É. Eu sempre confundo os nomes. Como chama esse daí mesmo? É o... É Koitusso. Koitusso. Yakisoba. Mas esse é do cara do Kimi no Na wa. Show. Só para nos foder. É, eu tô seguindo um perfil no Twitter que... De vez em quando eles compartilham algumas coisas de... de anime, assim, fotos de anime direto eles colocam do Kimi no Na, porque é muito foda. Só pra foder sua vida, né? Kimi no Na é lindo, cara. Ó, gente, vamos falar de mais uma coisa que não é feito pra gente, mas... Ai, ai, ai. Popeye. Tá uma bosta. Tá uma merda. Então, mano, não é feito pra gente, né? Não é feito pra gente, mas caralho, por que tirar o espinafre, sabe? Então, é exatamente pegar o espinafre que ele comia pelo cachimbo. O espinafre que ele comia pelo cachimbo. É, agora é continua sendo espinafre, mas é obrigatoriamente espinafre orgânico. E deixa essa merda aí no canto. Deixa. O que você tá mexendo aí, João? Certo. Não dá pra deixar nada. Não dá pra deixar nada com o menino. Isso. Caralho, João. Daqui a pouco a gente vai voltar como era antes, porque tinha menos coisa pra mexer. Não então, posso fazer nada nessa Popeye vida. Novo, ele ainda come espinafre, só que é espinafre orgânico. Ele ainda vai ser chifrado pelo Brutus. Não. O Brutus nem barba tem mais. O Brutus não vai bater no Popeye, o Brutus provavelmente não vai sequestrar a Olivia. O Brutus é afeminado. Ele não fuma mais um cachimbo, ele fica com um apito na boca por algum motivo. É igual é pra no... fazer o pipi no final do episódio, só pra isso, não vai usar pra porra nenhuma. Não, beleza, politicamente correto, tals, mas eles podiam ter colocado alguma outra coisa, mas um apito só pra fazer o barulho o tempo todo pipi. Na merda da boca dele, é foda. E mais uma vez, o caso é o mínimo, assim, no caso da mulher, porque, tipo, ok, beleza, a Olivia pode ser simplesmente... Pode ser simplesmente uma ajudante do Popeye. E não ser a donzela em perigo sempre. Exatamente. É, isso, não tem problema nenhum, mas... Agora, o espinafre orgânico, o cachimbo. Daí a criança vai na rua e vê o cara fumando, tá ligado? E aí? Pô, pega um cachimbo de bolinha, né? Exato. Então... As pessoas fumam, cara. Eu acho... As pessoas assim, fumam espinafre. Não, é um desenho pra criança, eu entendo. Mas você pegar um cachimbo de bolinha, já é um brinquedo pra você vender. Agora vai pegar uma porra de um apito, velho, só pra justificar o barulhinho, vai tomar no cu. Agora, um outro exemplo de desenho que ficou bacana, eu gostei pra caramba da animação, Carmen Sandiego é nice. Parece que vai ser bacana. Para de mexer no gravador. Filho da... Caralho, que filho da puta! Eu vou ter que tirar o gravador daqui agora. Não, a gente vai ter que algemar ele pra gravar. O que tá acontecendo, seu viado? Nossa, que desgraçado, cara. Caralho. Mas Carmen Sandiego tá com um visual realmente bem bacana, bem legal. Tá, sim, tá. É que assim, eu lembro muito pouco de Carmen Sandiego, do desenho que passava, sinceramente. Mas... Que assim, a Carmen Sandiego antiga, ela tinha aquele visual femme fatale e tal, mas eu acho que ficou um disco o personagem, sabe? Sim. Mas eu achei que, apesar de terem mudado a aparência dele, ficou legal pra caramba. Eu gostei. Essa notícia eu acabei de ler, eu não tinha lido ela ainda. Black Mirror? Miles Cyrus estará na quinta temporada. Eu não vejo problema, porque ela é uma artista boa, apesar das merdas que faz. Ela tem uns dentes esquisitos. Ah, e daí? Você não vai ficar, sei lá... É melhor ficar quieto porque tem censura, não? Não, é que eu acho que assim, não, o Black Mirror não precisa de nenhum artista grandioso, saca? É, Black Mirror não precisa mesmo. Tanto que, tipo, é isso que é legal. É por ser. São atores bons pra cacete, desconhecidos globalmente. E que estão alavancando a carreira graças ao Black Mirror. Exatamente. Isso que é foda. Tem mais alguma pergunta aí, Pedro? Tem mais duas do Renato. Vai, ó, só o Renato gosta da gente. É que eu tô vendo aqui pra quem tá recebendo as mensagens, o pessoal não tá online no WhatsApp hoje. Você vê também, o Léo nem responde mais pra gente. O Léo não gosta mais da gente. Quais heróis você... o Léo mandou uma pergunta bem merda no começo. Então vai. E aí eu falei, não, vamos mandar pergunta de gente. Ele não mandou mais. Vamos do Léo. Que aí eu e o Pedro mandamos ele tomar no cu ao mesmo tempo. A do Léo era Ursal Existe. Aí a resposta que eu dei pro Léo foi: existe dentro do seu cu. Mas não. Existe, o símbolo dele é um ursinho carinhoso vermelho. Não, a Ursal não existe, ela foi usada somente num tipo de entrevista. Em forma cômica. De forma cômica, de uma maneira satírica, mas não, ela não existe. Exatamente, o que existe é a mamadeira com bico de pinto. Próxima pergunta. É, ó, te para de falar assim, senão eu vou te soprar pra você sair voando. O que existe é Jesus. Ó, sem briga de casal aqui, cala a boca vocês dois. O que existe é Jesus da goiabeira, vai pro próximo. Quais heróis vocês seriam? Primeiro só descer. E depois só Marvel. Da DC? Caralho. Batman. Aquaman antigo. É igual eu mandei. Eu nem lembro onde que foi que eu falei alguma coisa de. Ah, de. É um negócio que tem todos os super-heróis e o Aquaman. Não, mas eu queria muito. Se eu fosse pra escolher um super-herói da Marvel, o Doctor Strange é um cara que eu acho. Não, mas ele falou primeiro DC. Então, eu vou isolar o Batman, porque isso é muito óbvio. Flash. Eu não gosto do Flash. Eu gosto pra caralho do Flash. Deixa eu pensar em DC. Cara, eu não consegui pensar em nada. O seu lobo, cara. Entra os paralelos, tipo Watchmen, essas coisas? Acho que entra, pô. Ah, então... Entra. Porra, Rorschach, né? Você queria ser um maluco? Sim, pra caralho, eu já sou. Ficar carregando a placa com fim é próximo e spoiler na tua cara aí. Eu gosto dos Ozymandias. A placa do fim é próxima, gente. Passou já alguma vez na estrada por um cara que tava com uma placa Jesus e está voltando. E aí? Pois é. Eu gosto muito dos Ozymandias. Tipo, todo o bagulho dele... Ozymandias é muito bom. Fazer uma invasão alienígena é genial. Vai lá, Alt. Eu não pensei spoiler. Em nada. Sem ser Superman. Não, realmente... Não, vai. Pensa num super-herói. Sei lá, mano. Lanterna Verde, o terceiro. Continua, próximo. Ah, okay. Sim. Marvel... Deadpool é muito bom, né? Mas ele é feio pra caralho. Então... Ah, mas ele pega a Morena Bacara. Morena Bacara, hein? Deadpool, então. Deadpool. Fight. Ai, caralho. É foda, hein? Apesar que o Tony Stark pega... Cavaleiro da Lua também é nice. Ah, Gwyneth Paltrow. É. Prefiro a Morena Bacara, hein? Tá. Esse é o critério. Eu vou ser o Deadpool também. Todo mundo vai ser o Deadpool. Quem que faz a Gwen Stacy no Homem-Aranha, na segunda versão dele? Como é que chama aquela mulher mesmo? Não é uma Stone, não, né? É uma Stone. É uma Stone, então eu queria ser ele, porque eu achava uma Stone do caralho. Você queria ser o Andrew Garfield. Eu falei Deadpool também, é nóis. Ah, todo mundo quer pegar a Morena Bacara. Eu quero pegar a Emma Stone. Vamos pensar assim, como... Por poderes. Como super-herói, acho que é o Doutor Estranho. É, a robô copião. Eu queria ser o Tony Stark, porra. Ah, suga meu pinto. Eu queria ser o Tony Stark, cara. É zilionário e tem vários brinquedos legais pra cacete. Eu roubo todos os seus brinquedos legais com os meus poderes de magia. Caguei, eu crio mais. Eu sou rico. Eu corto seus braços fora. Vamos pro próximo, que eu achei legal a pergunta. É, quais três pessoas que vocês gostariam de entrevistar pro Locomocast? Cara. Deixa eu pensar aqui. Eu achei boa essa pergunta. Eu achei legal também. Eu acho que. Como é o nome do mendigo, o cara que abandonou tudo? Suede? Não, cara. O cara que abandonou tudo pra virar mendigo. Ah, o Eduardo Marinho? Ele eu gostaria de entrevistar. Sim, é uma boa. E é plausível. É uma entrevista possível. É, o Eduardo Marinho, ele é um cara que eu acho maravilhoso. Maravilhindo. Aposto que o Rafa queria entrevistar o Lucas. Guilherme Briggs. Cara, o Lucas da Fresno seria uma boa. Sim. Guilherme Briggs eu queria. O Lucas, que ele tem um podcast muito Lucas bom. Do Inutensílio. De Inutensílio. Isso aí. Mano, na moral, eu queria entrevistar os caras do Decrépitos, velho. Os Degróbidos? Mas aí você já citou três, né? Escolhe um. Não, mas ele quer entrevistar o Decrépitos. O Decrépitos. É, o Decrépitos, tá. Aceito, vai. Não, eu queria muito bater um papo sobre qualquer tema histórico com o João Carvalho. Imagino, porque ele manja muito e eu gosto. Tá, ó, eu não falei nenhum até agora. Eu não falei nenhum até. O Alt que falou pra mim. Sim, falou do... O Alt que falou pra mim. Eu queria entrevistar o Jorge Ramos, dublador do Scar. Entre vários outros e voz de vários filmes do cinema, tipo, neste verão, sabe? Aquela voz grossa que a gente ouvia uns tempos atrás no cinema. Pena que morreu. Ah, então não vai dar, não. Eu queria entrevistar Silo, o dublador do Gênio, o Márcio Simões. Eu também queria, do original também queria entrevistar, pena que ele também morreu. Como é que é o nome dele? Robin Williams. Cara, eu tô falando pessoas, tipo, plausíveis, com exceção do Jorge Ramos. E acho que o Lucas da Fresno. Lucas não tem sido. O Lucas da Fresno ia ter assunto pra caralho também. Ah, um que eu gostaria de entrevistar, que é muito possível, é só entrar em contato com ele, que provavelmente a gente consegue. O André Manetti, O André é muito foda, do cara. O Motivo, que é um puta streamer hoje em dia de Magic também. Um criador de conteúdo do caralho. Sim, gente, pra caralho. Boíssima. Eu gostaria de entrevistar. O Diogo Braga, entre aspas, a gente já entrevistou, né? Sim. Vamos ver. O Guilherme Briggs é um puta pessoa pra entrevistar, só que vocês já falaram. Porra, Kyle Hill, do canal Because Science. Por um momento eu pensei que você ia falar do Caio Blá. Cara, não. O Pirula, eu gostaria de ter um papo. Você já foi três, né? Ah, mas eu quero falar mais. Achei. E outra, o nosso cast já tem uma hora e meia, quase duas horas. O Pirula ia fazer T5, tá ligado? O Iberê mas eu, também é legal. Mas eu escutaria forte um episódio de 5 horas do Pirula. Sim. O Iberê do então, Manual do Mundo. Esse Kyle Hill é um americano que tem um canal Because Science, que é bom pra caralho. Você é sempre do, mostra do estilo gente. Nerdologia, muito bom. Muito melhor que Nerdologia, sim, tá? Sim. E o Atila do Nerdologia também, é um puta de um também. Cara. O Atila, ele é gente boa também, cara. Ele faz as participações no Nerdcast, ele é muito legal. Ok. Vamos frisar uma campanha aí. Quem que a gente pode fazer uma campanha pra entrevistar? Ah, o Briggs seria muito doido. Nossa, eu queria muito bater um papo com o Briggs. Então, ó, quem puder, Briggs no Locomocast. Hashtag Briggs no Locomocast. E marca ele e, enfim... Ajuda nós. Ah, pensou que louco? Nossa, seria da hora. Manda um joinha aí pro Renato. Então, são essas. Justo. Vocês viram que vai sair o Doutor Sono? Qual que é o Doutor Sono? É o segundo filme do... A continuação do Iluminado. Sério? Que é o Danny vira meio que um psicopata também. Que legal. Mas, também, né? Depois de tudo que ele passou, convenhamos que, né... Pra ele virar um psicopata seria fácil e de boa. Porque, que legal, né, que legal. Quem não gostaria de virar um psicopata? Bom, se aquele negão tivesse sobrevivido, tudo seria melhor. Só que assim, é que o Iluminado que a gente conhece mesmo é a história criada pro cinema, né? É do Kubrick. Sim, do Kubrick. Vamos ver mais alguma coisinha. Ah, Sonic! Nossa, Sonic é um negócio que de assistir eu provavelmente vou pegar lepra. Eu vou... Uou! Crise nas Infinitas Terras será o crossover de 2019 no Arrowverse. Crise nas Infinitas Terras é um arco da DC fodido. Caguei. Só comentando. Legal, que legal. Pelo menos nesse arco o Flash morre. Aí vê se acaba. Nesse arco a flecha morre. Ah. Arco e flecha. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Confira a abertura de Sensei Santia Show. Santia Show é Cavaleiro do Zodíaco com mulheres, basicamente. É paralelo, não canônico, não vejo problema. Ah, sim, eu já vi já. Eu já vi o mangá, é legalzinho. Cara, mas é meio estranho porque tipo, eles pegam as armaduras e colocam tipo um... Meio universo paralelo, meio louco. Sei lá, eu parei no Sensei Ômega, então... Isso eu achei muito bizarro. Alita, anjo de combate. Cara, eu acho que vai ser muito do cara. Eu tô criando expectativas muito grandes. Eu achei da hora, mas a expressão, ela é grande, sabe? O olho, ela pega bastante negócio do mangá. E fica meio esquisito quando você coloca interagindo com pessoas normais. Parece um avatar, né? Tipo, se fosse todo mundo naquele estilo, normal. Mas quando ela fica interagindo com outras pessoas normais, fica esquisito. É, parece um navio do Avatar, né? Avatar. Só que tá, parece muito lindo e parece muito foda. Sim, tomara que a história seja muito boa, né? Porque tem que compensar a estranheza dos efeitos, né? Ah, mas é também é coisa de acostumar, né? Você tá assistindo o filme, ele se leva pra realidade, como verdade, e assiste. E, sinceramente, tem que ter um motivo pra isso. É que ele é um robô. Ah, mas porra, podia fazer um robô com feições totalmente humanas, né? Mas eu faço o meu robô é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Você aceitaria essa porra num filme, caralho? Se fosse meu robô, sim. Ó, George R. R. Martin promete que vai terminar de escrever os livros. É sério, eu tô esperando esse livro, cara. Eu juro pra você que ano passado ele falou a mesma coisa e o retrasado também. Eu posso te falar um negócio? Você sabe que entre cada livro do Guerra dos Tronos foi coisa de 10 anos, né? E que o último saiu 2 anos atrás. Sim, eu sei. Posso falar um negócio, João? Eu sei. Ele vai morrer. E não vai ter escrito essa porra. Não. Ele já contou o final pros caras lá, pra caso ele morrer e continuar. O que caiu aí? Ok. Deve ser algum bicho. Ou o teto tá caindo, ele não sabe. Mas não, cara, ele vai morrer e não vai ter escrito essa porra. Amém. Ah, não, ele já contou o final. E como vai chegar nesse final, filha da puta? Não, sei, mas ele explicou pro pessoal da série como que vai terminar, então a série vai ser bem fiel ao livro, final, é, aparentemente. Se a oitava temporada foi. A sétima temporada foi bem fiel a esse livro, eu tô muito triste, por causa que essa última temporada de Game of Thrones foi a pior de todas. Ó, a não ser que quando ele estiver lá no DOS dele, porque ele escreve no DOS, né? Sim. Ele fale, quer saber? Mudei de ideia. Quer saber? Morri. Exatamente. Astronauta, Propulsão. Você virou o nova trailer? Série animada da HBO. Você viu? Eu te mandei no grupo e você ignorou, lembra? O quê? O trailer do Propulsão. Eu ignorei a resposta pra você, mas eu assisti. Eu acho muito foda porque os GPs do Astronauta, do MSP, estão muito doidos. E tá seguindo exatamente essa pegada. É muito foda. Vocês viram as campanhas novas do Hearthstone? Não. Eu vi do Bigman. Você viu que a versão dublada do Bigman é com o dublador do Bigman mesmo? Sim, sim. Isso foi legal pra caralho. E teve o do Joel Santana também. Falando em inglês, provavelmente. É. Que se não for, eu não quero nem ver. Sim, sim. Não, ele tem umas partes em inglês. Falando lá in the middle. Tipo, you thought you break in case with me? With me? With me, né, que ele fala. Ô, Pedro, também tem uma notícia legal. É que o Magic realmente agora resolveu entrar no esportes e o campeonato mundial vai pagar 50 milhões ao total de prêmios. 10 milhões de dólares. É. Mas, é. Sim, sim, eu acho válido pra caramba, porque o Magic tá caindo num bagulho muito tenso, assim, de... O povo tá... Cada coleção que sai, o pessoal tá mais infeliz com o resultado. Então é interessante que ele pelo menos ganhe nisso. Cara, no campeonato mundial, o campeão mundial de Magic ganhou 50 mil dólares. Pois é, e de Overwatch ganha milhões. O terceiro lugar. Ó, vocês viram que o... A trilha sonora do Han Solo não vai concorrer ao Oscar porque esqueceram de inscrever. Eu vi! Muito doido, acho válido. Tem que tomar no cu mesmo. Filme bosta. Porque os filha da puta já ganharam o Oscar pra caralho pra saber como que funciona o bagulho. Exatamente. É. Não, é muito propósito isso, né, cara? Watchmen. A série? Isso eu tô louco pra ver. Isso eu tô querendo ver. Isso é bacana, isso é interessante. A série da Netflix, do Watchmen, que não vai se passar, aparentemente, focando nos heróis que a gente conhece. Vai ser tipo uma visão da polícia sobre o que acontece, alguma coisa assim, não lembro. Cruella. Filme da vilã da Disney terá uma vibe punk dos anos 80. Emma Stone vai interpretar a Cruella. Emma Stone é foda. Não, Okay. Vamos ver como que vai ser, porque a gente não tem detalhe nenhum ainda. Emma Stone é foda, só que assim, tem o histórico de ter transformado... A Disney tem o histórico de ter transformado a maior vilã de todos os tempos da Disney... Numa injustiçada. Respeita a Malévola, que o filme é mó legal. É uma bosta. Tururu. Com todo respeito. Não, é sério. Porra, a vilã mais filha da puta. Aquela vilã que você tinha medo, que virava o capeta. Ah, não. É porque ela sofreu por amor. Ah, mano, vai se foder. Uma das cara. Principais antagonistas do Kingdom Hearts 1. Exatamente. Agora você vem falar, ah, não, porque ela virou uma filha da puta, porque ela sofreu por amor. Vai tomar no cu, cara. Eu gosto, porra, do, né, filme. Não. Defende, vai. Não, pode, pô, gostar do filme, pode gostar. Você só não pode aceitar que isso é canônico. É. O pior é que a Disney fez ser canônico. Não, né? Não. A Disney não... fez um monte de coisa de Star Wars escroto pra caralho ser canônico. A Disney não manda no meu conteúdo. É, que se foda, não considera, só isso, pronto. É a mesma coisa que o pessoal reclamando do Star Wars novo, não sei o que, é uma bosta. Beleza, fica com os velhos, estão lá ainda. É, assiste 1, 2 e 3, cara, não assiste esses novos não. Mas vai calma, lá, calma, o eu Star quero Wars tentar Blood entender, eu ainda quero tentar entender, João, por que que você achou bom esse filme? Porque eu gostei de assistir com a minha mãe no dia, a gente não, ficou não, não, mó feliz não. assistindo. Por que você achou bom esse filme? Não, eu não sei, eu criei um sentimento porque eu assisti junto com a minha mãe e a gente achou mó legal quando a gente tava assistindo. Foi só por isso. Você já assistiu Cinderela? Não, Cinderela não. Aliás, Bela Adormecida? Não. Não? O que? Então, o filme do original? Não, o original já assisti, cara. Caralho, já ia te jogar o microfone na cabeça. Não, mas seria justificável ele gostar de Malévola sem ter assistido. Mais motivo pra tomar o microfone na cabeça. Não, sim. Mas... Não discordo. Qualquer forma de agressão ao João, eu acho válido. Locomotiva considera toda forma de agressão. Ah, eu chorei pra caralho com esse vídeo aí, viu? Do Kingdom Hearts? É, a abertura oficial do jogo. Porra, pegou pesado. Xion S2. Oh, e aí, Detetive Pikachu, gente? Cara, é mó legal. Cara, eu tô louco pra ver esse filme. Eu acho que vai ser tão bom, cara, que eu tenho medo pra caralho de me decepcionar com essa porra. É. Eu não, pode ir na fé que você não vai se decepcionar. Eu não tô com medo de me decepcionar, porque eu acho que vai ser, pelo menos, atender a expectativa de ser legal. É aquele negócio lá, quando eu tenho... Sim. Às vezes eu acho que o filme vai ser... Eu tenho muita expectativa, mas acho que ele vai ser ruim. Eu nunca assisto e crio uma fantasia de que ele é bom na minha cabeça. Você tem a vida, né? Ok. Só uma observação, eu sei que ninguém aqui liga pra isso. Jared Way, do My Chemical Romance, ele escreveu um livro, um quadrinho chamado The Umbrella Academy, e agora eu tô vendo aqui que vai virar série essa porra. Ok. É legal, okay. É legal, eu gostava de My Chemical Romance. E é bom o quadrinho? Eu não cheguei a assistir, mas ele ganhou um prêmio equivalente ao Oscar dos quadrinhos. Que doido. Sim. E é um desenhista brasileiro. E o Jared Way como roteirista. Cara, isso é muito bad vibe, velho. Como? Ele gostou de me lembrar de... O quê? Porra, isso é muito bad vibe, como, cara. Que... Peraí, eu não tô entendendo. Entre aspas, ele gostava de me lembrar que Buck era um dos heróis de Sebastian Stan sobre Stan Lee. Cara... É bad vibe porque o Buck não é herói de bosta nenhuma, sabe? Na verdade, o Buck no filme é a causa da Guerra Civil, né? E ele é um coadjuvante de merda, sabe? Até o Arqueiro eu acho muito mais doido do que... Eu acho que o Stan Lee deve... O Arqueiro é mais doido que o Buck é... Não, o Arqueiro virou Ronin, merece o nosso respeito. Não, e também a partir do segundo Vingadores Era de Ultron, eu, pô, tenho um respeito foda no Arqueiro, porque ele realmente fala, caralho, eu tava no meio daqueles mutantes tudo negro com poder sobre-humano e eu com arco e flecha, velho. Então tudo é possível na vida. Pensando nisso aí, é verdade. Porra, ele virou um dos meus personagens favoritos. Mas no caso do Sebastian Stan, ele, eu imagino assim, ele chorando no vestiário, o Stan Lee passa, vê, olha ele, e tipo, cara, o que eu vou falar pros caras aí? Vamos animar a criança, né? Não se preocupe, meu filho. Soldado Invernal também é um herói. Excelsior! E sair correndo, tá ligado? Tipo, escrever e sair correndo, pau no cu de quem tá lendo. Exatamente. Né? Pô, mano, que droga. Adoado, quem tá ouvindo é viado. Nossa senhora. Seu homofóbico. O meu pau no seu quadrado. James McAvoy interpreta 20 personagens brasileiros diferentes em inglês. Sabe como é que faz pra trollar uma qualquer pessoa? Fala tô, assim. James McAvoy interpreta 20 personalidades diferentes em inglês. Aí, ó. Mas ele já fazia isso, não fazia? Então, no fragmentado diz que sim, só que mostrou o quê? Umas 5. Ah, make sense. Então, tem porra, se ele mostrar 20, vai ser foda, hein? Mas sabe o que é louco? Tipo, tem como você trollar as pessoas, tipo assim, do quem tá lembrando é viado. Agora você pensa no que você acabou de escutar. Ele interrompeu pra ele. O que tá acontecendo com o João hoje? Não, o João... Vamos colocar o João na geladeira, se bem que ele vai gostar, porque tá um inferno do caralho. Eu esqueci de tomar meu remedinho, gente. Turma da Mônica Lasso, isso vai ser muito bom, cara. Vai ser doido demais. Cara, parece bonitão, velho. Caralho, isso eu achei foda. O quê? Mudança de Hábito 3 será produzido pela Disney. Porra, que legal. Aliás, será produzido para a Disney Plus, né? Que é a plataforma que a Disney vai lançar. Ah, mas que merda. E não vai ser a Whoopi Goldberg no papel inicial, no papel principal, né? Ela já tá bem velha, né? Não tá confirmado. É, isso que é esquisito, porque ela que dava um ar fudido no filme, né? Porra, muito? Legal pra caralho por causa dele. Pô, o Warner anuncia filme solo de Homem Borracha. Sim, isso aí já é um tempinho já aconteceu. Warner, nossa, legal, que lindo, cara. DC, foda-se. Não, mas o Homem Borracha é mais um herói engraçado. Ele é muito gente boa, ele é muito da hora. É que assim, vindo da DC, eu acho que eles vão querer fazer um pique Deadpool e vai ficar forçado pra caralho, só isso. Ah não, mas o Homem Borracha não tem nem como fazer pique Deadpool. Eu acho. Não duvide da DC. Cara, esse negócio da Fênix Seria Negra mesmo? É o que mais tá me fudendo. Ah, cara, tipo, é aquele negócio. Eu espero tanta merda desse filme que eu acho que qualquer coisa que seja acima de horroroso já vai me falar, ah, legalzinho. Ah, isso é foda. Isso é foda. Isso é foda. Isso eu achei muito foda. O Louco, Turma da Mônica Lasso, será interpretado por Rodrigo Santoro. Você não fala que é o cara, porra. Apareceu a imagem, porra, tá doido. Aqui você fala. Você fica meio. Né? Mas, meu, tá muito... Eu queria ver, mas é impossível. Não, vem aqui, rapidão. Só não bate em nada aí. Bateu em tudo, só. Bateu em tudo, né? Tudo bem. Esse aqui é o Rodrigo Santoro, cara. Mano, é ele? É, aqui, ó. Mano. Né? Louco, sim, louco. Vai ficar muito louco. Tá louco. É tá óbvio, louco. É o papel dele. Mais louco que Jesus na goiabeira. Ei, eu tava esperando fazer essa piada, hein? Show. Peta. Nossa, ei. Gente, tá muito calor. Tá calor mesmo? Bate a bunda no tambor. Oh, voltei. Trocadado do Carilho. Fudeu, eu me perdi aqui. Ninguém mais mandou pergunta? Não. As pessoas simplesmente nos odeiam? Sim. Entendi. É, acontece, gente. É, também o João falou que tá ouvindo viado, né? É, exatamente. Os caras saem tudo do grupo. Desculpa, gente. Eu gosto de vocês. Menos de alguns. Vocês viram aqui, ó, Ghost in the Shell. Vai ganhar um novo anime pela Netflix. Exatamente. Nice, nice. Ghost in the Shell. Tomara é que seja bem feito, né? Tomara. Porque Ghost in the Shell é um negócio que é tão clássico e tão adorado que qualquer coisa que eles escorregarem fica uma merda, né? Eu queria mais Cowboy Bebop. Vai ter live action, que eu acho que não vai ser legal. Ah, mas eu queria que eles fizessem um anime novo pela Netflix. Caralho, live action seria bom. Eu acho que eles deveriam colocar o anime original na Netflix primeiro, né? É, também. Agora vai fazer isso com o Evangelion, que é nice. Sim, Evangelion eu achei louco pra caralho. Esse negócio, eu vendo esse trailer já fiquei inteiro arrepiado. Qual trailer? Joker de Persona 5 vai chegar em Super Smash Bros. Como DLC. Eu não sei quem que é. Cara, eu vendo assim, tocando a música do Persona 5 e a narração, você pensa, caralho, vai ter mais material do Persona 5. Aí eles começam a falar do tipo, ah, onde você vai, não sei o quê. Smash Bros? Caralho, que doido! Isso quer dizer que provavelmente é capaz de sair Persona 5 pro Switch, que eu acho que é fantástico mais gente conhecer essa série que basicamente só eu conheço. Eu conheço também, Slayer Seu Jogo. Porque eu te apresentei. Ô Pedro, eu dei uma pesquisada, só que eu não achei nada muito a fundo, mas você sabe me dizer se Círculo de Fogo foi inspirado em Evangelion? Não. Foi. Foi? Foi Evangelion pra caralho. Mesmo, o Guilherme Del Toro falou, inclusive eles utilizam na dublagem em inglês, a voz dos mechas lá, que fala dentro do mecha, é a dubladora da GLaDOS. No Portal 1 e 2. Que da hora, mano. Ah, é? Pô, mas é que não tem semelhança nenhuma. Que? Círculo de Fogo e Evangelho não tem. Porra, é mecha combatendo kaiju, velho. É basicamente Evangelho e com gente dentro dos mechas com movimentos sincronizados. É verdade. Óbvio que a história não é igual, mas foi baseado, né? Sim. Um puta mecha e um cajuzão do outro lado. Seria doido, hein? É um caju gigante, é um pé de caju. E God of War foi eleito jogo do ano de 2018. Ah, tava esperando. Depois de jogar muito Red Dead, eu achava que Red Dead tomava, mas foi justo. Porque God of War é um jogo fodido demais. Red Dead saiu quase pro fim do ano. Eu acho que mas entra, porra. Ele perdeu. Mas eu acho que God é mais nice. O God, esse ano pelo menos foi. Olha, eu falo que eu tô tendendo mais pro Red Dead. Você não terminou de jogar God? Eu não terminei nenhum dos dois, eu parei de jogar o God of War porque eu recebi o Red Dead. Da hora, da hora. Ixi, a cara do Rafa. Nossa, eu tô com alergia atacada, tá um caralho. Eu tô com alergia a calor. E eu tô com sono, é 11h20 da noite. Olha coisa... o vidro embaçado. Caralho, o vidro tá embaçado mesmo. Uma coisa que, né, tava meio assim, será que vai acontecer? Gremlins 3, né, ainda não está confirmado. Mas, se confirmado, estão falando que vai ser novamente com efeitos práticos. Eu acho muito válido. Pra caralho! Porque, por exemplo, o Jurassic Park, os novos, são todos efeitos especiais, efeitos gráficos, né? Totalmente 3D e o caralho é 4. E não tem o mesmo carisma do primeiro Jurassic Park, que eram animatrônicos em 90% do tempo. Sim. Eu acho válido, inclusive, Alien, né? Os últimos Aliens foram todos umas bostas, enquanto os primeiros foram... É a pior coisa que eu já vi na minha vida. Foram todos feitos com animatrônicos. Uma vez, um gajo eu falei que eu não sabia um filme que eu tive vontade de sair no meio. Alien Covenant foi um filme que, no meio do filme, eu queria arrancar meus próprios olhos e enfiá-los na minha bunda. Tá? Como qualquer coisa que você pega na mão. Ok. Eu pego um chocolate e sinto vontade de arrancar meus olhos. Não, depois que o João falou que a namorada dele enfia a perna na bunda dele, eu não duvido de mais nada. Se a mina tivesse igual uma bota, é isso que você tá falando? Ela me veste igual um casaco. Ok. Ok. Show. Tá. Vamos terminar? Eu acho que sim, né? Não tem mais notícia. Caralho, não o tem grupo, mais notícia. Eu acho que todo mundo morreu pegando fogo, né? Porque o calor que tá. Combustão hoje, também, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas é bem mais tarde. Gente, sim. Eu preciso de ar. Pelo menos a gente ajeitou tudo agora. Tá, vão ser gravações aqui mais bacanas. Velho, o meu braço tá grudento, aí essa porra. Cara, eu sei que se eu levantar da cadeira agora vai grudar tudo, tá uma bosta. Enfim. Infelizmente chegamos ao fim, ou felizmente pra gente, porque tá um calor do caralho, mas só por causa disso, porque a gente gosta pra caralho de gravar. A gente chegou ao fim de mais um Locomocast ao vivo. Então, até o fim de janeiro vocês terão Locomocasts ao vivo. Não deixem de enviar sugestões de tema pra gente gravar em janeiro. Não pro ao vivo, mas pros editados que vão começar a sair aí em fevereiro novamente, ok? Não deixem de mandar sugestões de temas. Mas como que eu envio sugestão de tema? Você vai enviar no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Alvin, caralho. Falando nisso, um abraço pro Álvaro aí, que tá machucado. Ele provavelmente tá, vai ter que fazer uma cirurgia. Ele tá adoecido. O tornozelo dele tá indo pra dentro. Nossa, o pé dele tá virando um zigue-zague, literalmente. Ai, ele vai ter que fazer uma cirurgia no final de janeiro pra corrigir. Força aí, Alvin. Exatamente. É nóis. Mas, ó, Alvin, tamo aí. O dia que você quiser gravar, você avisa também, dá um toque, a gente vai te buscar. Ou a gente, sei lá, leva as coisas na sua casa. Tamo junto ainda. Bom, homenagem ao Alvin, então. contato@locomotiva26.com.br. Ok. Eu? Vai, João. contato@locomotiva26.com.br. Manda e-mail, gente. Faz tempo que a gente não recebe, eu gosto de ler e-mail. As pessoas cagam pra gente. Ah, tudo bem, cara, mas caga você com fala, amor. Mas você não manda mais e-mail também? É, só um detalhe aí. Também a gente vai estar... Estaremos gravando o Pod Isso nessa semana que está acontecendo, que estão ouvindo esse podcast. Estaremos gravando o Pod Isso, ok? E além disso, eu participei do Zoneando... Número, acho que 146, sobre videogames. É, dá uma olhada verdade. Lá. A gente tem que falar dos nossos parceiros, que são o Zoneando, o MesaCast e o Estalagem Nerd. Ok? Quem sabe o Pode Isso não vira alguma coisa? Vamos fazer uma campanha aí, gente. Pode Isso, vira parceiro do Locomocast. Vamos participar lá. Possivelmente eles vão participar aqui. E tudo vai ficar bonito, tudo vai ficar beleza. Então, até a próxima. Basta. Cu. Falou! Pra não dizer que eu não falei do ódio, digo que isso daí não me faz bem. Então eu excluí do que minha alma contém. Ainda sinto nojo, sinto pena e raiva de alguém. Mas sei que meu jeito, meu mal, meu defeito fazem com que alguém sinta isso por mim também. Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar. Fechei meu peito e passei 7 anos sem chorar. Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar. Então me tranquei, me calei, me entreguei e chorei por 7 horas sem parar. Hoje o que eu quero é só sorrir. Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir. Então fala aí, babaca, ataca quem luta por ti. Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir. E se diz Rashid, eu digo e só nós sabemos o que o nosso coração diz que é melhor. Cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito, então faça você, já que tu és tão perfeito. Vejo que falta disciplina, pode deixar que os mal criados a vida ensina. Coleciono parceiros na caminhada. Inimigos não coleciono, não me relaciono, não me emociono. Por eles não sinto nada. Digo obrigado ao meu Senhor por ser quem sou, por conhecer quem conheci, por ter amado quem me amou, por ter vivido o que vivi. E sim, obrigado Senhor por ter mais gente por mim do que contra mim. Ninguém pagou minhas contas, ninguém enxugou minhas lágrimas, ninguém viveu minha vida, ninguém escreveu minhas páginas. Deus nos deu boca sim, pra comer, pra falar, mas ele não deu só a boca, a bosta sai de outro lugar. Meu sentimento cresce, cria asas, quer voar. Daí escrevo um rap e solto pra alguém escutar. Agrada alguns, naturalmente, outros vão detestar, mas eu faço por mim. Errado é se eu mudar pra te agradar.